Então, preta, te digo com todas as letras. Você é o motivo, a razão, ó, é o meu tema. Minha inspiração, melhor verso do poema. Escrita em uma noite qualquer de lua cheia, lembrando do teu lindo rosto, quanta beleza. Minha pantera negra, rainha, alteza. Então, sou Samuel que dedica meu amor. Aproveita o vapor, o ar quente do chuveiro. Escrever teu nome junto ao meu no espelho. Eu pago qualquer preço pra ganhar seu beijo. Lembrar de bons momentos, nem ver passar o tempo do seu lado, nos seus braços. Sem você fico opaco, sinto sua presença mesmo sem usar o tato. Sedento de prazer, um lugar livre com você. Dizer que eu te amo até o amanhecer. Meu aconchego, bem querer negar, é só você. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com você. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com você. Pérola negra, preta, rara, joia, pedra valiosa. Preciosa fada, és a rosa mais charmosa. Cada hora que desbota, nasce pétala, renova. Uma nova mansa rosa que exibe bela púrpura. O abraço dos meus braços viram laços que desfrutam dos seus traços. Suas curvas, modelado ao barro, o sabor que tem seus lábios, o perfume do corpo. Nega cheirosa, dengosa, vem cá, beija minha boca. Na retirada das roupas, as coisas ficam melhores. Eu trago flores, chocolate, champanhe e muito amor. Debaixo do edredom, trindom, eu não atendo, desligo meu celular. Agora esqueço o mundo lá fora. E se nem as horas importam, e o que interessa é tê-la. Feito um casal de pardais, sobrevoando a telha, se descobrindo como se estivesse na adolescência. Paixão que queima e dá sede do corpo. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com você. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com você. Frente, janela aberta, acordar com o sol batendo na cara. Você me abraça com preguiça de se levantar. Pode deixar que hoje eu preparo um café pra dois. Não se preocupe, eu vou até a padaria. Depois, quando eu chegar, você vai ter a mesa pronta. Café com leite, pão francês, manteiga, pão de forma, presunto, queijo, suco de frutas, croissant na boca. Eu quero um beijo, um pêssego, tudo que me oferecer, ó. Passeio com você, filhos no feriado. Dá um banho no cachorro após lavar o quintal, o carro. Se você sai distraída brincando, também te molho. Sai correndo em volta da casa, gritando com bode d'água. As crianças dão risada vendo você e eu. Nosso ninho, nossa vida, o nosso apogeu. Preta, eu sei que prometi levá-la hoje no mercado, mas chamei os moleque pra ver o timão no estádio. O quê? Conta essa história direito aí, Samuel. Calma, é assim, ó, eu explico. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com você. Rainha, quero sempre ter você por perto. Meu castelo, rei aqui não liga pro cetro. E se for pra ser, quero outra vez começar do zero junto com